Mó saudade do maninho que tão privado. Nada é eterno, vocês sabem disso bem. Saudade mata e deixa o coração apertado. Por isso que nós vai levando com o que tem. Se eu tivesse um relógio que parasse no tempo, iria querendo meus momentos com você. A vida é um filme que às vezes passa muito lento. Caminho distante, mas nós tem que percorrer. Joguei Glock na mesa, passei por uns pipoco. Aprendi tanta coisa, isso pra mim foi pouco. Mas não teve estratégia, mas algo aconteceu. Não digo que foi sorte, porque sempre foi Deus. Queria entender às vezes o plano de Deus. Por onde anda todo mano meus? Uns tão privados aguardando o Lili, e os que hoje não tão mais aqui. Queria entender às vezes o plano de Deus. Por onde anda todo mano meus? Uns tão privados aguardando o Lili, e os que hoje não tão mais aqui. Mó saudade do maninho que tão privado. Nada é eterno, vocês sabem disso bem. Saudade mata e deixa o coração apertado. Por isso que nós vai levando com o que tem. Se eu tivesse um relógio que parasse no tempo, iria querendo meus momentos com você. A vida é um filme que às vezes passa muito lento. Caminho distante, mas nós tem que percorrer. Essa é uma história louca pelo mundo, de um menorzinho que se trancou no estúdio e não deixou a saudade lhe abater. Fez o jogo virar, o bagulho acontecer.